Tenho um olhar preso aos ângulos escuros da casa. Tento descobrir um cruzar de linhas misteriosas e com elas quero construir um templo em forma de ilha. No fundo, sou amuloso escondido das ilhas. Amanheço dolorosamente, escrevo aquilo que posso, estou imóvel. A luz atravessa-me como um sismo. Hoje vou correr à velocidade da minha solidão.